Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Do livro O Consolador, trazemos a seguinte pergunta que Emmanuel responde. Pergunta: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Emmanuel responde: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam, mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 23 de julho de 2017, uma linda manhã do inverno brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, e hoje estamos aqui sendo assessorados pela Rose. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Na técnica de som, Vinícius Júnior Pires, sempre exercendo um trabalho de grande nível e facilitando as nossas atividades no dia de hoje. Como exercício de reflexão, tenho trazido textos do livro Emmanuel, de Chico Xavier, escrito pelo próprio espírito Emmanuel. É um texto pequeno, mas que nos remete a profundas reflexões, onde ele intitula esse tópico como A Ciência e a Religião. E escreve Emmanuel: infelizmente, se a ciência e a religião constituem as forças matrizes de esclarecimento das almas, vemos uma empoleirada na negação absoluta e a outra nas afirmações arriscadas e absurdas. A ciência criou a academia e a religião sectarista criou a sacristia. Uma e outra, abarrotadas de dogmas e preconceitos, repelindo-se como polos contrários, dentro dos seus conflitos, têm somente realizado separação em vez de união, guerra em vez de paz, descrença em vez de fé, arruinando as almas e afastando-as da luz da verdadeira espiritualidade. Entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba. E no círculo dessas vibrações antagônicas, acha-se sem bússola no mundo das coisas subjetivas, concentrando naturalmente na esfera das coisas físicas todas as suas preocupações. desse texto, todo ele é muito complexo e muito erudito, e eu selecionei uma frase, que eu estou pensando nessa frase faz uns 3 dias, quando o Emmanuel diz: entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma. E aí eu fiquei pensando, o que é um dogma e o que é um preconceito? O dicionário do Ruais nos escreve que o dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, filosófica ou política, apresentado como certo e de caráter indiscutível. É um princípio estabelecido, uma opinião firmada, é uma máxima. Enquanto o preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, ideia, opinião ou sentimento desfavorável, formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou razão, sentimento hostil e intolerância. Feito essas considerações, eu faço o meu comentário. A falta do estudo e a pouca reflexão deixam a mente humana fragilizada, vítima de si própria, vivendo a cegueira do discernimento e a escravidão da desinformação, imersa num mundo fantasioso, alimentando uma falsa perspectiva da vida. Esse estado de coisas permite a criação de regras restritivas e condições alienantes que limitam a inteligência e reprimem o sentimento em sua expressão mais digna. Assim começa a ditadura dos dogmas e a construção dos preconceitos, num posicionamento arbitrário e repressor da sensibilidade. Precisamos nos libertar de nós mesmos, de nossas criações delirantes, de nossa arrogância e de nosso orgulho. A virtude é ainda uma condição não compreendida pela raça humana, que continua caminhando nas trevas de seus falsos conceitos. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. Eu não podia deixar de agradecer nesse momento, né, as preces que foram feitas em função da questão da minha mãe haver tomado um tombo, e esclarecer que nós fomos ao aniversário dela, completou 100 anos no dia 7 de julho, foi uma festa lindíssima, muito gostosa, todos os parentes reunidos, muita alegria. Ela estava programada para participar da festa ali uns 5, 10 minutinhos, ela fechou a festa, não quis ir embora, né? se animou. E 4, 5 dias depois da festa, meu irmão, eu já tinha vindo embora para Piracicaba, meu irmão me telefonou dizendo que ela tinha tomado um tombo e quebrou a bacia, né? Nesse instante, gerou em meu coraçãozinho assim uma certa sentimento, né? Dizendo assim, meu Deus, não podia acontecer isso, isso é judiação, né? Aos 100 anos, um acidente assim. E ela foi para uma cirurgia, que eu achei que ela não aguentaria essa cirurgia, ela muito fraquinha, já aguentou, né? Passou pela cirurgia, saiu-se muito bem, os médicos ficaram muito admirados. E aí, dois dias depois, recuperando-se no hospital, de repente, desencarnou. Né? Desencarnou praticamente dormindo. Então, nesse instante, nós repetimos aquilo que o Allan sempre comenta, é covardia. Né? Deus age, às vezes, de uma forma escancarada, né? Em benefício do ser humano. Ela desencarnou dormindo praticamente, a gente já estava naquela expectativa, buscando cama hospitalar, e a gente sabe todo o que seria, né, o sofrimento dela e o envolvimento dos irmãos, toda aquela o sacrifício para todo mundo. Então, nós fomos contemplados com o seu desencarne. Então, normalmente, eu falo para as pessoas, não me deem pêsames, deem-me parabéns, né? Porque é uma graça alcançada. E realmente, o seu enterro, o seu féretro, se desenrolou em clima de festa. Porque era uma alegria de 100 anos maravilhosamente bem vividos. Vividos com dignidade. E eu quero, nesse instante, agradecer a todos os nossos amigos que fizeram as suas preces e dizer que elas foram muito bem ouvidas. Eu acho que ficou tanta gente pedindo por ela que Deus, se não bastasse os seus próprios méritos, deve ter dito assim, deixa eu fazer uma coisa bem legal com essa velhinha aqui, né? E tudo se transcorreu maravilhosamente bem. Muito obrigado a todos. Com relação ao texto, realmente são dois extremos, né? Cada um na sua, e você vê que realmente os extremos é a pior coisa que pode existir. Que fica cada um nos extremos e ninguém vem para o meio, para o bom senso, para a razão. Né? E são duas posturas que, de intolerância, né? de imponência, querer que a sua forma de pensar prevaleça. Um artigo muito bonito, muito bem escrito, como sempre. Né? E, de novo, aqui em público eu cobro. Né? Aqueles artigos que você já me promete há 3 anos, mais ou menos, para que a gente possa fazer aquela publicação. Um abraço e obrigado a todos. Estamos trabalhando para isso. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que está aí na técnica, aí como sempre. Aí. Você está ficando cabeludo, hein, rapaz? Estava de cabelo curto, agora está cabeludo. Bom dia para a Rose, que está aí no telefone nos ajudando, no 34635068. Bom dia para você que está no Facebook ou nas nossas mídias, como os canais que nós temos aí no União Rádio Web, pelos aplicativos do smartphone, que você pode baixar e nos ouvir por ele. A gente sempre anuncia esses vários canais e eu gosto de reforçar porque tem muita gente que nos ouve pelo rádio. Nem está acostumado a usar essas mídias todas aí. Mas a gente fala porque hoje tem muito jovem já usando e você pode falar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu primo, para o seu vizinho. Olha, eles têm também na internet, veja aí. Né? Então se ajuda na divulgação para outras áreas de comunicação. Ô Geraldo, essa sua preocupação dessa semana, rapaz, eu faço dela minha preocupação também. Porque, inclusive, eu estou lendo um livro agora justamente que ele fala dos limites da ciência. Né? Existe uma discussão contemporânea de alguns pesquisadores que ela começou com a seguinte pergunta: será que a ciência chegou num limite assim, de trazer coisas novas? Porque, na realidade, hoje ela não traz uma coisa nova, ela evolui de uma coisa já sabida, assim, ela não descobre uma coisa, né? ela tá num processo de evolução. Né? E aí a gente sempre tem que fazer um contraponto. Né? Será que o ser humano precisa de mais do que a ciência já desenvolveu até hoje? Às vezes a pessoa ela chega para mim lá no Centro Espírita, ela fala assim, ô Alan, mas, nossa, eu queria entender mais de Espiritismo, Alan. Mas leia, filha, você vai entender mais. Nossa, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo entender se não tenho tempo, sabe? Eu acho que é tudo uma questão de prioridade na vida, né? A gente escolhe uma prioridade, escolhe outra prioridade. Eu faço 2.327 coisas e acho tempo ainda para ler, para conviver. Eu acho que a gente tem que organizar o nosso tempo. Quem é dono do nosso tempo somos nós, não é ninguém mais. Então, o que acontece? Quando o próprio Emmanuel fala que o Espiritismo seria o futuro das religiões, não que as religiões todas se transformassem em Espiritismo, mas se transformariam numa doutrina de busca racional sustentada por fé. Então, o que acontece? Quando a religião tirar o dogma de lado e quando a ciência se abrir porque ela não consegue provar, a gente vai ter um grande crescimento. Tem um livro de Fridtjof Capra, é um físico, um grande estudioso de física americano, e ele chama assim, o tal da física, que é o caminho da física. E ele fala lá, eu acho que o grande erro dele é falar que chega num determinado ano que a ciência e a religião andariam de mãos dadas. O erro dele é dar a data é um problema. ele vira quase um Nostradamus ali, falando, vai acontecer tal dia. Não, esse é o erro, mas eu vejo com acerto a previsão dele. Um dia, a ciência e a religião, elas vão andar de mãos dadas, e aí nós vamos ter grandes crescimentos. A gente já pode ver uma amostra disso com o Espiritismo, né? Porque a gente, no Espiritismo, nós estudamos ciência com base filosófica, com fundo moral. Então, essa soma faz com que a gente tenha grandes progressos no conhecimento, grandes visões, que a ciência hoje é fechada, né? O método científico hoje, ele faz de tudo para provar que você está errado. Então, assim, você traz um conceito, o cientista ele fica buscando pelo em ovo para mostrar que o seu conceito está errado. Ele não faz ao contrário. Ele não quer que você esteja certo. E isso provoca quase como bater no martelo, né? Cada vez enterra mais, né? Puxa vida, cara, sabe? É tão difícil. Eu tinha um grupo de pesquisadores, doutores, pós-doutorados, e eu não sou nada disso, que eu coordenava o estudo de Espiritismo com eles. E eu me amolei, rapaz, por uns 2 meses, que toda semana eles vinham para mim e falavam assim, mas por que isso? Mas prova isso para mim. Não, mas isso aí tá errado. Não, mas eu, uma vez aconteceu, não sei o quê. E aí chegou um dia, eu olhei para eles e falei assim, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vocês que têm que provar que eu tô errado. Podem provar, eu vou ficar muito satisfeito se vocês conseguirem provar que eu tô errado. Mas a prova que eu estou errado depende de vocês, não depende de mim. Eu estou trazendo um conhecimento. Se vocês não querem mais o conhecimento espírita, eu paro. Vocês continuem nas suas, aí eu paro. Porque é muito cansativo a gente tentar trocar uma ideia com a pessoa com paradigmas já pré-estabelecidos. Aqui o Emmanuel ele fala do pré-conceito. Ele fala do preconceito, não do pré-conceito. A gente pode ter pré-conceitos. Conceitos anteriores a uma discussão. A gente pode e deve, porque a gente não é. A gente é um ser que pensa. O que a gente não pode é ter um preconceito, que é aquele que a gente carrega e não quer mudar. Sabe? Não, é porque eu não gosto. Eu não quero assim. Não, porque eu não deve. Se a gente tem esse comportamento, não, nós não cabemos bem, nem na religião, nem na ciência. Nós temos que ser pessoas com a mente aberta. Falar assim, não, eu quero evoluir e quero trazer as pessoas junto comigo nessa evolução. Então eu estou aberto à novidade, mesmo que aquela novidade no primeiro momento ela não me soe bem. Mas vamos analisar melhor, sabe? Não fica armado com seus paradigmas, não. Se abra, se permita o novo, tanto na ciência quanto na religião. O dia que essas duas forças estiverem caminhando juntas, ah, daí sim, nós vamos ter um verdadeiro progresso moral, e aí nós vamos usar a ciência para facilitar a vida, e vamos usar o conhecimento moral para direcionar a ciência. O objetivo de colocar esse texto é exatamente a provocação. Provocação no bom sentido, a provocação de se buscar, de se questionar, de surgir opiniões, de fazer o diálogo, de fazer o contraponto. Esse é o objetivo de trazer a ciência e a religião, porque vive-se no mundo uma ideia de que a religião está num extremo, a ciência está no outro extremo. E o Alan falou um aspecto muito interessante, quando ele diz que será que a ciência avançou demais e será que não seria interessante se abrir? A visão que eu tenho é que depende da área. Por exemplo, na física, os avanços científicos da física, a sensação que me passa é que cada vez mais se aproxima do imponderável. Cada vez mais se aproxima da energia, cada vez mais se aproxima de uma força maior, imensa, infinita, e na minha humilde avaliação, isso caminha para um entendimento do universo, do entendimento de Deus. Na medicina, Existem progressos científicos fantásticos, cada vez mais, e por mais que você frequente aos congressos, a cada congresso você se surpreende com algumas colocações. A ciência ela não para, ela é impressionante a profundidade e a dimensão que ela tem. Entretanto, existem países e países. O Brasil, infelizmente, não investe na investigação científica. Aliás, empobrece a divulgação científica. Agora, existem países como a Inglaterra, alguns aspectos dos Estados Unidos, alguns aspectos da França, alguns aspectos da Alemanha, da Nova Zelândia, que investem na medicina de uma tal maneira que já abre-se uma porta para o sentimento de religiosidade como uma condição que facilita o tratamento. Isso no próprio Hospital de São Paulo, Albert Einstein, já existem discussões com vários líderes religiosos dos pacientes em situações mais crônicas e mais difíceis. Pode parecer pouco, mas é uma porta que se abre. A sensação que me passa é que existe uma aproximação da ciência e da religião, sim. O que atrapalha é o cientista, o que atrapalha é o homem, é a vaidade, é o orgulho. Então, quando eu coloquei esse texto, a ciência e a religião, é exatamente para provocar essa reflexão, esse pensamento, e de todos nós, sejamos homens simples aqui do mundo, sejamos aquele cientista que pesquisa, de entendermos que existe uma força maior que dirige a vida. Muito bem, meus amigos, vamos sempre lembrar, essa é uma campanha do programa Visão Espírita, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita dentro da casa espírita. É necessário, a você que está nos ouvindo, que participa de um centro espírita, que dirige um centro espírita, que exerce alguma atividade dentro do centro espírita, de fazer cursos de estudos, de questionamentos, de reflexões, de porquês, de não achar a resposta, de achar um caminho para o estudo, para o questionamento. O grupo espírita cresce quando existe o questionamento. Não podemos nos acomodar e engolir tudo empacotado. Kardec, quando nos ofereceu a doutrina espírita, ele ofereceu simbolicamente dois braços abertos para que cresçamos no questionamento, no estudo. E se hoje o Kardec voltasse, a sensação que eu tenho é que ele incorporaria à doutrina espírita muitas coisas da atualidade, pela percepção, pela visão diferenciada que ele tinha. Então vamos nós fazer do centro espírita um centro de estudo também. E eu fico a pensar, o que seria Kardec com a internet nas mãos? Nossa, o Google na mão, né? Sim, e com computador, tudo. Meu Deus. Meu amigo Vinícius Júnior Pires, vamos à prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you.

nós estamos com tudo na ponta da língua, né? Então, com relação à existência, é exatamente isso. Jesus, de uma forma clara, de uma forma muito nítida, de uma forma muito que não dá margem a dúvidas, ele diz assim: o cristão não deve esperar proteção do alto. O cristão deve esperar estímulo do alto para que ele enfrente a luta que tem pela frente. Ele vai contar com o estímulo do alto no sentido de fortalecê-lo para a luta, não tirá-lo da luta, não limitar a luta da sua frente. Porque todo cristão vai ter problemas, realmente vai passar por situações difíceis, e o que ele pode contar com a colaboração do alto é no sentido de que o fortaleça para que ele enfrente as dificuldades. Então, nós recebemos do alto todo o reforço para que nós possamos suportar as lutas diárias que nós temos no orbe. Então, Jesus nos fala de uma forma clara que, ao final da nossa existência, nós daremos conta da nossa administração. E ele usa aí a figura do quadro negro, exemplificando um professor que, num determinado instante, chama o aluno para que o aluno demonstre o aprendizado que teve. Então, todos nós passaremos por isso. Nós sabemos o que vai acontecer, nós adquirimos a certeza de que aquilo vai acontecer, então não nos resta outra coisa, é praticar da forma que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante, acho que hoje os jovens, né, aí de 15, 18 anos, já não tem muito mais essa referência do quadro negro, né? Que hoje virou PowerPoint, tela branca, dessas magnéticas com caneta dessas marca-textos diferentes, assim. O quadro negro, para quem não sabe, né, acho que é bom explicar, era uma lousa normalmente feita de pedra, preta, escura, negra, e ali se escreve com giz branco, né? Então é só para dar essa referência, porventura, se alguém que está nos ouvindo não sabe o que é. Eu gostei por demais desse texto, em vários pontos, geral. Eu gosto da palavra que ele usa aqui, quando ele chama de plágio afetuoso. Essas duas palavras juntas me fizeram sorrir enquanto eu estava lendo, porque plágio não pode ser bom, né? Mas é um plágio afetuoso, né? Então a gente copia do outro com afeto, né? Enquanto a gente não tem recursos próprios, né? Eu gostei da palavra que ele usou aqui, plágio afetuoso entre companheiros. E eu acho que entre nós a gente faz, né? Às vezes eu falo uma coisa, você acaba comprando ela e repetindo, e da mesma forma o Luiz, você, as pessoas que a gente gosta e convive com, acredito até, num nível parecido de evolução, a gente acaba pegando uma coisa do outro e repetindo, né? E eu tenho até um aprendizado que eu vivenciei com um amigo. Ele havia lido num jornal, na Folha de São Paulo, um texto. E o outro que estava na conversa puxou o assunto. E ele começou a desenvolver a resposta dele em cima da Folha de São Paulo. Assim, ele estava fazendo o artigo como se fosse dele, né? E o outro, numa sabedoria tremenda, ele falou: mas eu concordo mesmo, rapaz. Realmente é uma coisa boa. E aí ele foi dando corda pro cara, e o cara foi se enfiando no artigo cada vez mais e foi defendendo como dele aquele ponto de vista, e defendeu, né? Aí o outro que estava com a gente, né, ele falou assim: você sabe que tem, você está alinhado com um artigo da Folha de hoje, e eu gostei muito desse artigo também. Mas que pensamento nobre que você está, porque está alinhado com esse artigo aí, né? Aí esse meu amigo, já não se contendo de vergonha, ele falou assim: mas eu estava falando do artigo, não é uma ideia minha, eu tinha lido esse artigo. Ele falou: mas não tem problema, aquele que copia o bom, bom é. Então, você teve o discernimento de concordar com o artigo, né? O próprio Paulo dizia, né? Sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Exatamente, ótimo. Então, eu acho que esse plágio afetoso, ele não tem problema de ser, não, desde que seja para boa causa, né? Aí ele fala de mais duas frases que eu anotei aqui, ó. Alguns aprendizes fracassam porque, olha que interessante, não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Então, o que acontece? É aquela pessoa que não tem recurso, ela não consegue multiplicar. E aquela que tem recurso não consegue dividir. Mas que tipo de recurso que nós estamos falando? Não é só o recurso financeiro. O recurso financeiro é só um deles. Os dons, né? Os dons. Né? Olha, você tem uma capacidade de discernimento, de leitura, de compreensão de texto. E usa isso para quê? Você não vai dividir com seu amigo, você não vai contar uma história para uma pessoa que você gosta, você não vai... Peraí, para! Você não está dividindo seus dons. Isso é egoísmo. Egoísmo, compartilhe. Compartilhe o que você sabe. Veja bem, eu tenho um amigo muito voltado a estudo científico e ele falou assim, Alan, eu não sei como você tem coragem de fazer palestra. Eu falei, por que não? Ah, porque eu acho que tem que ter muito orgulho para fazer palestra. Eu falei, nossa, eu penso exatamente ao contrário, né? Mas enfim, por que que você pensa assim? Porque eu queria entender o que ele estava falando, né? Ele falou, não, porque você ir lá defender um ponto de vista que você acha que é orgulho. Eu falei, não, eu nunca vou defender um ponto de vista que eu acho. Eu sempre vou expressar uma opinião pequena, a minha. Às vezes... somada e ancorada em opiniões de outras pessoas que eu respeito, mas é uma opinião, mais para suscitar reflexão no outro. E pode ser que algum no final fale para mim, que bobagem que você falou, mas ele parou para pensar no assunto que eu trouxe. Então, eu acho que não. É muita humildade eu apresentar meu ponto de vista, porque eu me mostro para as pessoas. Eu acho que orgulho seria se eu ficasse com o meu conhecimento escondido dentro de mim, sem compartilhar com ninguém. Então, eu acho que eu sou exatamente o contrário do que você está imaginando aí. Né? Eu acho que a gente tem que ter muita eu sou muito transparente com os meus aprendizados, com a minha vida. E isso a gente se expõe muito para o outro. Né? E eu não me preocupo com isso hoje, mas vira mexe, eu sou alvo de críticas, justamente. Ah, mas você fez assim uma vez. Tá? Então, esse tipo de coisa eu já escutei muitas vezes, de me expor. Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a multiplicar e a dividir nossos bens. E só para fechar, a última frase, que eu acho que fecha muito bem o texto, é abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Ou seja, viva. Escreva seu quadro negro. Faça a sua história. Suor, lágrimas, são componentes dessa escrita da sua história. Porque só através de uma história de vida, só através de viver, que eu posso um dia evoluir. Eu não tenho como... ficar me privando da vida e querer aprender com ela. Eu não posso querer também me isolar das pessoas e querer evoluir. Eu preciso evoluir na convivência com o próximo. Com suor e lágrimas. Faz parte da natureza. O que eu não posso é parar no suor e ficar fincado, igual Maria, né? Lá naquela parábola que Jesus vai dormir na casa de Maria. Maria e... como que é o nome? Marta e Maria. Eu não posso ficar igual Maria, trabalhando, enquanto a verdade espiritual está ali do meu lado, mas eu não posso também ficar como Marta, sentado, só bebendo das fontes melhores do mundo. Eu tenho que fazer com suor e lágrimas a minha vida. Esse texto nos faz pensar que cada um deve dar o seu melhor. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 11 minutos. Já estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, sem antes lembrar que temos a nossa página no Facebook, que você poderia acessar, chamar os seus amigos para curtir, ler os textos, fazer questionamentos, fazer perguntas, fazer uma interação entre você que ouve e nós que falamos, é assim que a gente divulga mais a doutrina espírita. Também vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, da USE, que é capitaneada pela nossa querida irmã Isabel Bueno Quirino, e que, através de um trabalho com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de feiras de livros espíritos usados. Também lembrar da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 36288700. Muito bem. O segundo bloco do programa Visão Espírita. Podemos fazer já essa pergunta? A Rose nos trouxe aqui uma pergunta. O senhor Francisco de Santa Bárbara do Oeste, do bairro Planalto do Sol, fez uma pergunta: se João Batista é o mesmo que João Evangelista? Não, são dois personagens do Evangelho distintos, né? João Batista, inclusive, ele desencarna um pouco mais cedo, mas João Evangelista, ele seguiu a Jesus. E ambos são duas personalidades distintas. São dois espíritos diferentes um do outro. Muito bem, feita essa consideração, nós estamos no livro A Gênese, de Allan Kardec, um livro que existe desde 1868. Estamos estudando o capítulo 17. O título do capítulo é Predições do Evangelho. E o texto de hoje é o segundo advento do Cristo. E o Kardec seleciona dois textos. Um texto do Evangelho de Mateus e outro texto do Evangelho de Marcos. Eu acho que um dos grandes méritos do Kardec era saber escolher os textos. Ele escolhia os textos porque ele via que tinha um nexo entre os textos. Um nexo causal, um nexo filosófico, um nexo que nos levava a uma reflexão mais justa. E ele seleciona dois textos e depois ele faz um comentário, mais uma vez, brilhante. Lembre que o título é Segundo Advento de Jesus, quer dizer, uma segunda volta de Jesus, um retorno de Jesus do Cristo. E o texto que ele selecionou de Mateus, em que Jesus fala assim: disse então Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, que tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder sua vida por amor de mim, a reencontrará. E de que valeria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou por que preço poderá o homem resgatar sua alma depois de havê-la perdido? Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Digo-vos em verdade, há alguns dos que estão aqui que não experimentarão a morte senão depois de haverem visto o Filho do Homem vir em seu reino. Faço uma pequena pausa e repara que ele diz aqui: o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai. Guardem essa frase. O segundo texto selecionado por Kardec, texto do Evangelho de Marcos, que ele escreve assim: então o sumo sacerdote, levantando-se no meio da assembleia, interrogou a Jesus e lhe disse: vós não respondeis nada aos que depõem contra vós? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote ainda o interrogou e lhe disse: sois vós o Cristo, o Filho de Deus abençoado para sempre? Jesus lhe respondeu: eu sou, e vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Logo, o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, lhes disse: que necessidade temos de mais testemunhos? Muito bem, esses são os textos que o Kardec selecionou. E o Kardec faz uma consideração um pouquinho longa que eu não vou ler, eu só vou expor algumas colocações, que ontem eu fiquei refletindo, até dividindo com meu filho, uma percepção muito interessante. Os evangelhos, em geral, foram escritos muitos anos depois da crucificação de Jesus. E os apóstolos, por mais espiritualizados, por mais bondosos, por mais esclarecidos na época, eram homens encarnados, eram homens falíveis, eram homens que tinham família, tinham suas necessidades, eram homens como qualquer um de nós, homens, mulheres, como qualquer um de nós que estamos aqui presente. E Kardec fala assim: o interessante é que você vê num evangelho uma descrição de um fato de Jesus. E no outro evangelho, do Mateus, do Marcos, ele descreve o mesmo fato, mas não são com as mesmas palavras. Até a frase referida a Jesus é colocada de maneira diferente. Mateus escreve de um jeito, Marcos escreve de outro, João de outro e Lucas de outro, que foram escritas 10, 20, 30, 40 anos depois. Kardec faz essa alusão. Então, a partir do momento que alguém reescreve ou escreve um texto que foi falado há 30 anos atrás, pelos textos serem diferentes, Kardec faz uma observação: será que nesses escritos não tem um pouco de cada evangelista? Não tem a sua visão da época? Não tem a sua percepção e a cultura de como ele cresceu e do que ele acreditava? Porque cada um escreveu de um jeito. Então, embora o espírito da letra seja o mesmo, e aí é que está o nobre da questão, a ideia, o cerne, a intenção, a energia é a mesma, mas a expressão de verbalizar o fato é diferente. É quando Kardec coloca assim: primeiro, será que Jesus disse mesmo? E se ele disse, será que ele disse dessa maneira? Será que o que foi escrito não tem um pouco de cada um que escreveu? E em cima desse raciocínio, ele vai desenvolvendo toda uma crítica fraterna, dizendo o seguinte: que precisamos buscar o espírito das letras e não nos subordinar ao que está escrito. Passa a palavra para o Luiz, para o Alain, para que façam comentários sobre essa segunda vinda do Cristo, que depois eu teria também um outro pequeno comentário. Olha, a questão do advento do Cristo é uma questão abordada em vários outros pontos, né? Mas ele menciona aí que se você quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então, ele de uma forma clara está nos falando a respeito de nós nos dedicarmos à vida material. Quer dizer, se nós quisermos aproveitar a vida material, nós estaremos perdendo a nossa vida, que é a vida espiritual. Então, quando ele menciona que nós nos dedicamos à nossa vida, que é a vida intensa da matéria, nós estaremos perdendo a nossa vida como espírito. Agora, quando nós buscarmos a vida espiritual e relegarmos a nossa vida material sem nos dedicarmos a essa, nós estaremos ganhando. Então ele está falando de uma vida espiritual. Então ele está falando de uma vida do Espírito. E essa vida do Espírito, haverá esse encontro de todos nós com o Cristo quando nós chegarmos à nossa perfeição. Agora, esse texto, eu acho assim que, por mais que seja longo, a interpretação de Kardec seria interessante dar uma... Quer que eu leia? Eu acho que é interessante. Então, vou fazer a leitura, porque realmente é muito interessante. Eu vou tentar ser, assim, maneira, uma leitura bem... Jesus, Kardec falando, escrevendo: Jesus anuncia seu segundo advento. não diz que virá sobre a terra como um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo suas obras quando os tempos forem chegados. Estas palavras, entre aspas, há alguns dos que aqui se encontram que não experimentarão a morte senão depois de terem visto o Filho do Homem em seu reino. Fecha aspas. Parece uma contradição, pois é certo que ele não veio enquanto vivia qualquer daqueles que estavam presentes. Entretanto, Jesus não podia se enganar numa previsão dessa natureza, e sobretudo por um assunto contemporâneo que lhe dizia respeito pessoalmente. Para começar, será preciso que nos perguntemos se suas palavras foram sempre fielmente transmitidas. Será lícito duvidar dessa transmissão? Se nos lembrarmos de que os apóstolos nada escreveram, que suas palavras apenas foram recolhidas depois de sua morte, e quando se encontra o mesmo discurso, quase sempre reproduzido com palavras diferentes. Em cada evangelista é prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não foram as expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido haja sido, por vezes, alterado ao passar por traduções sucessivas. Por outro lado, é certo que se Jesus tivesse dito tudo o que poderia dizer, ter-se-ia expressado sobre todas as coisas de maneira nítida e precisa, de modo a não causar nenhum equívoco, como faz quanto aos princípios de moral, enquanto que ele deve ter desejado velar seu pensamento a respeito dos assuntos que julgava não dever aprofundar. Os apóstolos, persuadidos de que a geração presente devia ser testemunha daquilo que anunciava, deverão ter interpretado o pensamento de Jesus segundo as suas ideias. Quer dizer, os apóstolos interpretaram segundo as ideias deles mesmos. Por consequência, puderam redigi-la no sentido do presente, de maneira mais absoluta do que aquela que ele mesmo não teria usado. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como supuseram. Aqui ele entra num outro assunto. Tudo bem, tá bom, já basta. Vocês viram aí, os evangelhos foram escritos de 50 a 90 anos depois que Jesus os pronunciou. Então, esse erro de tempo, né, de você, é perfeitamente possível. Por outro lado, são escritos por, não por aqueles que receberam a mensagem, mas foram informados da mensagem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós lemos na Bíblia e não levar a coisa fielmente, né, ou pelo jeito que estava escrito. Nessa época, se imaginava que a Terra era o centro do universo. Né? Então, descreve-se aí que Jesus viria sentado nas nuvens, né? Uma figura completamente sem sentido, né? Completamente sem... mas era o conceito da época. A Terra como centro do universo, então Jesus estaria chegando, e a nuvem, de certo, como era se fosse teleguiada, uma almofada, né? Isso tapete aí, do Aladim. Exatamente, tapete do Aladim. Então seria a forma como se poderia imaginar um milagre acontecendo, uma coisa, entende? Então, são fatos onde não adianta a gente querer interpretar. Agora, quando você pensa e você diz que ele, inclusive, você leu, que ele estaria com alguns daqueles que estariam aí na vida espiritual. Entende? Quer dizer, então, aqueles justos seriam recebidos por Jesus, né, durante a sua glória, quer dizer, durante a sua caminhada rumo à eternidade, rumo à perfeição. Então, tudo isso vai ocorrer num plano espiritual, não no plano material e não nessa forma alegórica como Jesus aparecendo. Isso é tão forte, que uma das irmãs da minha irmã, uma ocasião, da minha mãe, uma ocasião em Florianópolis, teve um curto-circuito naquele centro de forças, lá aquelas usinas que distribuía. E houve um curto-circuito lá, então foi um clarão, assim, Florianópolis inteiro viu. Ela se ajoelhou e disse assim, é Jesus chegando. Entendeu? Por quê? Porque é da forma como eles imaginam. Aquele sentido figurado na cabeça das pessoas. Entendeu? Quer dizer, imagina, então, Jesus chegando para Florianópolis, né? Aquele clarão. Então você vê que a coisa realmente precisaria a vinda desse Consolador, que não necessariamente seria o mesmo Jesus, mas para esclarecer que nós somos espíritos, somos eternos e como espíritos e imortais. Esse assunto é um assunto assim que eu trato ele como menor, sabe? Eu não perco muito tempo com esse tipo de assunto, não. Eu estou sendo muito sincero com vocês, com todo respeito a Jesus. Eu não estou desrespeitando Jesus, por favor. Mas Jesus tem que vir. Sabe, o povo que espera o Messias para ser salvo não merece ser salvo. Cristo está em nós, Ele está conosco, Ele nos inspira a vida, Ele já deu a experiência da vida dEle para nos inspirar a vivência amorosa. Esperar um Consolador que me explique o que Ele não conseguiu explicar é mostrar que eu sou incompetente para sentir amor. Nós não precisamos disso. Jesus já nos consola só de mostrar que é possível viver de uma forma amorosa. Se nós não levantarmos a nossa enxada e cavarmos a nossa terra, a nossa vida não vai mudar. Então a gente vai ficar numa briga eterna, se ele falou ou não falou, se traduziu ou não traduziu, se foi de um jeito ou de outro, e vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Agora há pouco aqui um rapaz aqui comentou eu postei aqui aquele texto do Emmanuel do Vinha de Luz. Vinha de Luz. E a Vera, nossa amiga, compartilhou. E esse rapaz fez um comentário aqui que eu não vou nem ler. Eu vou ler, porque está lá no Facebook, né? Quem quiser ler lá outra vez, ele fala assim, a ciência não faz uma negação, Vera. A ciência trabalha somente com afirmações, desvendamentos científicos, e não nega absolutamente nada. Porém, tudo o que ela ainda não desvendou através dos métodos científicos, para ela é apenas suposição, hipótese. Por isso, a crença, a fé, não são compatíveis com a ciência. Nunca serão, pois natureza da fé é a natureza da fé é acreditar sem evidência. Olha o dogma que esse cara tem da ciência na cabeçona dele. Seja lá quem ele for, eu não estou nem preocupado. Olha o cabeção dogmático científico que ele tem. Isso atrapalha a fusão da fé com a ciência. É você puxar uma bandeira para esse lado e não permitir analisar o outro lado. Isso é falta de diálogo. Isso é sectarismo. Quando nós nos abrimos para ver o outro, quando nós nos permitimos ver o outro lado, nós crescemos. Ele fala que não tem evidências, mas tem 1 milhão de evidências. Não, mas não tem como discutir isso. Não tem como a gente nem responder, nem escrever nada. É dogma. É dogma científico. Porque o pessoal fala... Quando Emmanuel fala de dogma aqui no texto, né? Quando ele cita... no primeiro texto, né? Por sinal, né? Não foi nem nesse, né? No primeiro texto, quando ele fala do dogma científico, aqui na ciência e a religião, ó, entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma. Preconceito e dogma não estão só na religião. Preconceito e dogma também está na ciência. Isso é um dogma científico. Aliás, vamos até relembrar a definição de dogma. Uhum. Ponto fundamental de uma doutrina religiosa, filosófica ou política, apresentado como certo e de caráter indiscutível. Exatamente, é essa apresentação. Então, assim, a gente tem que avançar a mente da gente, não regredir a mente. Se eu estudo a ciência para ficar ancorado num ponto de vista sectário, eu não estou sendo cientista. Eu tô sendo um otário, que tô ficando preso num ponto lá, rapaz. Né? A pessoa, ela tem que avançar a mente dela. Então, quando a gente lê a história de Jesus, né, como está aqui escrito aqui na Gênesis, a gente tem que deixar aberto ao sentimento amoroso no meu coração. Eu não posso ficar preso às palavras, porque as palavras me ancoram em pontos de vista sectários. Até porque você, qualquer criatura lendo que Jesus vindo em cima de uma nuvem, vai dizer assim: meu Deus, esses religiosos são tudo tolo, estão tudo louco. Geraldo, só lembrando, eu cataloguei esse assunto segundo o advento do Cristo, e a Terezinha de Oliveira vai falar sobre isso na lição 23 do livro 6. Ah, que é o que nós vamos estudar agora, né? Isso, tá bom? Muito bem, meus amigos. O assunto, ele é polêmico, realmente. Aliás, não é tão polêmico, mas assim, ele pode gerar em algumas pessoas... Ele é simbólico. É simbólico. Mas assim, eu acho que a intenção de todos nós aqui, do Alan, do Luiz... E abordar. Abordar é assim, o assunto é aberto, né? O que a gente não pode é criar barreiras, tem que criar portas, né? Se aparentemente... A ciência, ela vivencia uma certa experiência, elas têm que estar aberta a outras possibilidades, assim também como a religião. Ela não pode ficar presa aos preconceitos e, dessa maneira, não enxergar o que a ciência produz, que é claro e evidente e insofismável. Eu acho que existe um erro dos dois lados ao se negar dar as mãos. E usando a ciência, né, Geraldo? Usando a ciência, usando dados científicos. Hoje se sabe que essa matéria, que é a base de toda a nossa argumentação científica, ela representa 5% da massa do universo. 95% é energia escura e matéria escura, que é imaterial. Que é o nome que a ciência deu. Que é o nome que a ciência deu. Aquilo que ela não consegue entender. Não, ela não sabe o que é. Ela só enclausurou, que é para dizer assim: agora posso mexer no resto, que é os 5%. E que é bastante. Vamos lembrar também que o nosso programa Visão Espírita, ele vive de um aluguel do horário, um pagamento que nós fazemos do horário, e que vivemos também da ajuda que você pode fazer, contribuir com o programa Visão Espírita, fazendo um depósito identificado. A conta de preferência é o Banco Santander, de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210. Conta corrente 13001714, dígito 0. Repetindo, Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Faça o que você puder. Nós agradecemos imensamente a continuidade desse estudo e dessa busca. Outras duas contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil e do Itaú de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6. Conta corrente 24326, dígito 4. E o Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Lembrar sempre da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba, atende pelo telefone 3371-6915. Vai ter música. Isso. Essa música do Luiz de hoje é uma homenagem à minha mãezinha. Uma música que ela adorava, e é uma música muito bonita da igreja, chama-se Conta as Bênçãos. Conta as Bênçãos. isso? Qual que é o nome dessa música? Conta as bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Olha que bonita frase. Seria muito interessante, Alan, se depois o Luiz reproduzir e colocar isso no Facebook, porque é bonito. É um verso bonito. É um isso verso eu vou pegar a letra e vou passar para o Alan colocar depois, né? Muito bem, meus amigos. O terceiro bloco do programa Visão Espírita é a sequência de estudos do livro da Terezinha Oliveira. Nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade de receber o sexto livro da coleção. E enquanto não recebemos... você tem? Então, por favor, uma próxima vez você nos traga. Em substituição a ele, a semana passada eu já trouxe uma mensagem aqui das instruções psicofônicas. E hoje, como a gente estudou falando sobre dogmas, preconceitos, e o Alan falou do quadro negro, das palavras, então eu achei que a palavra ficou meio em alta, assim, e a gente precisa ter o cuidado da palavra. E eu aqui, olhando o livro Instruções Psicofônicas, eu achei um texto de André Luiz que fala na esfera da palavra. Ele é muito feliz nas colocações. É um texto que eu li duas vezes hoje, tinha lido ontem, mas hoje eu li duas vezes. Olhem e prestem atenção nas consequências de uma palavra. Escreve André Luiz, e depois eu passo ao comentário de vocês dois. Certa palavra delituosa foi projetada ao mundo por uma boca leviana, e em breves dias, desse quase imperceptível fermento de incompreensão, nasceu vasta epidemia de maledicência. Da maledicência surgiram apontamentos ingratos, estabelecendo grande infestação de calúnia. Da calúnia apareceram observações impróprias, gerando a discórdia, perturbação, desânimo e enfermidade. De semelhantes desequilíbrios emergiram conflitos e desvarios, criando aflição e ruína, guerra e morte. Meus irmãos, para o médico desencarnado, o verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. A palavra deprimente é sarna invisível, complicando os problemas, enegrecendo o destino, retardando o progresso, desfazendo a paz, golpeando a fé e anulando a alegria. Se buscarmos no mundo selecionar alimentos sadios, na segurança e aprumo do corpo, é indispensável escolher conversações edificantes, capazes de preservar a beleza e a harmonia de nossas almas. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Atendamos ao silêncio, onde não seja possível o concurso fraterno. Disse o profeta que, abre aspas, a palavra dita seu tempo é como a maçã de ouro em cesto de prata, fecha aspas. No entanto, só o amor e a humildade conseguem produzir esse milagre de luz. Para cooperar com o Cristo, é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com o seu Evangelho Redentor. Busquemos sentir com Jesus. Não nos esqueçamos de que a língua fala com os homens e de que o coração fala com Deus. Assina André Luiz. É realmente uma maçã de ouro, um cesto de prata. Que lindo, né? Vai. Pronto, Geraldo, mata a tua fome com isso. Maçã de ouro num cesto de prata. E realmente a palavra é alguma coisa tão importante. E quantas vezes nós caímos nessa esparrela, né? Que às vezes você está no meio assim, o meio é assim, você não quer parecer careta e daqui a pouco você entra na brincadeira, né? Que existe realmente, é uma coisa muito difícil, né? Num meio assim que não está querendo nada com nada e a futilidade impera e você está ali que nem peixe fora d'água, porque é só bobagem, né? E às vezes você, para querer ser engraçadinho ou querer não parecer assim muito deslocado, você acaba inclusive falando bobagem. Então realmente nós temos que tomar muito cuidado, e Emmanuel é muito feliz quando em vários outros textos ele repete, ele diz assim, é melhor calar. Né? Quando você não tiver uma coisa boa para dizer, é melhor calar. Ele fala, silencia onde não possas auxiliar. Né? E o Paulo, ele dizia assim, os maus hábitos corrompem os bons costumes. E isso é uma coisa que a gente tem que zelar muito. No lar, quando alguém começa assim com palavrão, entende? Você vai deixando aquilo ali para a debandada geral, é um passo. Então, existem coisas que nós temos que ser caretas. Nós temos que bater firme. Tem coisa que nós não podemos deixar criar corpo. Porque aquilo vai virando moda, vai virando normalidade, e dali para corromper todo o ambiente é muito grave. Então, temos que realmente tomar muito cuidado. A palavra ela constrói e destrói, né? E é interessante que essa semana mesmo eu estava fazendo uma reflexão comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu falo bastante, eu gosto de falar. E eu falo na fila, eu falo no elevador, é meu fala jeito. Até dormindo, né? Até dormindo eu falo. Minha mulher às vezes fala assim, nossa, sabe o que você falou essa noite? Eu sei lá o que eu falei. Sabe? Tava lá dormindo, eu falo pra caramba. Só que falar é uma coisa muito interessante, que quando a gente fala, a gente se expõe demais. Né? Porque a gente fala do que tem no nosso coração. Né? Quando a gente fala o que tem no nosso coração para as pessoas que gostam da gente, a gente está sendo um livro aberto para aquela pessoa e... Está espontâneo, a gente está solto. Espontâneo, estou solto. Agora, quando a gente fala para uma pessoa que tem maldade no coração, ela usa a sua fala para te provocar depois, ela usa a sua fala para... E a gente que não é flor que se cheire nela. Gente que não é flor que se cheire, a gente fala o que não deve falar, às vezes, né? Principalmente para um ouvido desse que não devia escutar. É isso aí. Né? Então... Na realidade, eu fiz uma reflexão muito grande e acredito até que a sabedoria não está em falar muito como eu faço, mas em falar o que precisa, quando preciso é. É lógico que eu também falo bastante porque eu gosto do ser humano, eu gosto de interagir com as pessoas. Então eu não consigo ficar quieto perto de uma pessoa porque é como se eu estivesse faltando com respeito para com ela, não estando disponível para ela ali do lado dela. Quando eu me fecho e me viro a cara para um telefone celular, que hoje em dia é moda, quando eu me enfio num livro, num local público, é porque eu estou dando um sinal assim, não quero interagir com ninguém. E não é o que eu passo de recado, eu quero interagir com todo mundo. Apesar de algumas pessoas usarem o que eu falo contra mim mesmo. Problema delas. Não meu. E também nos ajuda, Anaela, a nos educar, porque o que nós não podemos é parar de falar. Não. Nós temos que continuar a falar, e quando essas pessoas falarem para nos provocar, a gente silencia. É a hora do aprendizado. Isso, aí nós estamos aprendendo. Aí nós estamos aprendendo. Certo. Então, eu vou pegar as palavras do Luiz e vou falar assim, eu agradeço a você que me apedreja com as minhas próprias palavras, porque são essas pedras que me fazem construir. Realmente, eu gosto de refletir e pensar sobre a palavra. Eu também, como o Alan, também gosto de falar, de me expressar. Eu acho que é uma maneira de trocarmos algumas experiências. E eu, o Luiz, de tanto conviver com o Luiz aqui, eu acabei aprendendo com ele assim, a fazer algumas imagens que aí acho que me ajudam a fixar mais o ensinamento. Eu acho que nós somos um gerador de energia, sem que a gente perceba e sem que a gente se dê conta dos desdobramentos que ocorrem depois que falamos, pensamos, agimos. Tudo tem uma consequência. E a palavra, se você prestar atenção, a palavra é uma verbalização, é uma concretização, entre aspas, daquilo que você pensa. Você só verbaliza aquilo que você acredita. Aquilo que a pessoa fala assim, ah, eu falei sem querer. Isso é falso. Você falou por querer. Você está... Esse falou sem querer tem 16 aspas de cada lado. Nada é sem querer. Tudo é por querer. Um pouco mais consciente, um pouco menos consciente, mas tudo fala movido por uma intenção que às vezes se expressa e às vezes se esconde. Às vezes por conveniência silencia, às vezes por conveniência se coloca. A palavra é a verbalização daquilo que você sente. E quando você fala, você joga alguma coisa no ar que não tem mais volta. Você jogou, foi. A energia foi. Um entende de um jeito, outro entende de outro. Essa palavra, caída num ouvido desavisado, pode gerar uma consequência ruim. Caída num ouvido bondoso, ele silencia. Ele presta mais atenção. Ele não divulga o mal. Caído no ouvido daquele desavisado, ele vai dar sequência sem avaliar. É o preconceito. Quer dizer, ele não avaliou e achou que aquilo é verdadeiro, ele passa para frente. É um zap que você recebe falando alguma coisa, depois você vai ver que aquilo não existe. Que aquilo foi uma invenção de zap. E você passa sem ver se aquilo é uma verdade ou não. Isso é muito comum. O zap é a extensão da nossa palavra. Você passa aquilo que você acredita, ou que você não avaliou direito, que você se precipitou. Então a palavra é um instrumento que nós devemos ter a nosso favor, não contra nós. Como nós somos deficientes, eu posso falar mais de mim, né? Não dos outros. Como nós, como eu sou deficiente, tenho as minhas fragilidades, as minhas limitações de entendimento, o meu aspecto moral, que eu me esforço em melhorar, e quando eu tenho a sensação que eu melhorei bastante, eu vejo que eu melhorei pouco, ou estacionei, e assim eu vou caminhando, eu tenho me esforçado em medir o que eu falo, para que eu não cometa injustiças, que eu não faça pré-julgamentos, que eu não me precipite. Eu acho que isso é um bom exercício e foi o que essa página do André Luiz me fez pensar. Mas seria interessante ter esse contraponto, ou outras opiniões, ou sequências. Não, realmente a palavra é uma coisa muito importante. Nós temos que... E ela, como você falou, ela tem energia, ela tem vida. Né? Quando nós falamos, nós estamos construindo. Né? Então nós temos que ter muita responsabilidade, principalmente a gente que já aprendeu a discernir, nós temos que ter muita responsabilidade ao falar. Né? Eu queria contar uma passagem que ocorreu agora quando eu estava viajando aqui de Campinas para Florianópolis, e então tinha uma mãe, a mãe dela e o neto, que é o João Vitor, né? Um menino de, eu calculo, uns 12 anos, 10 anos, por aí. E o João Vitor tinha muito medo de viagem de avião. E aí a mãe estabeleceu um diálogo comigo, porque ela me perguntou se eu era de Florianópolis, e aí então eu disse que era tal. Então ela perguntou se tem muito solavanco o avião quando vai para Florianópolis. Eu digo, não, é uma zona normal, gostosa e tal, né? E começou um bate-papo com o João Vitor. Quando o João Vitor soube que eu estava indo para o velório da minha mãe, ele ficou espantado, disse assim, mas o senhor está tão feliz? E eu disse assim, eu estou alegre, João Vitor, porque ela viveu 100 anos, foi uma vida de bênçãos, né? E a gente tem que agradecer a Deus pelo nascimento e pelo desencarne, porque o nascimento é a entrada, o desencarne é a saída, né? E aí o João Vitor foi num papo comigo, mostrei o Vadimécum para o João Vitor, porque eu tinha um Vadimécum no bolso, dei um programa para o João Vitor, ele está nos escutando, hoje, né? E aí eu ainda pedi pela licença para a mãe dele, disse assim, olha, eu vou falar sobre espiritismo, não tem problema. Disse, não, ele lê Minutos de Sabedoria. Então vocês vejam como a doutrina espírita conforta e como ela está espalhada, como ela está permeando em todas as áreas. Exatamente por quê? O João Vitor relata depois que o pai dele faleceu, né? Veio a falecer e tal. Então, quando existe essa perda, a doutrina espírita entra com toda a sua filosofia, sabe? De uma forma intensa. Por quê? Porque as pessoas precisam. As pessoas buscam, né? Então, nós não temos medo, não temos que ter medo de falar a respeito do espiritismo. Nós realmente temos que, em toda ocasião que for oportuna, que a gente fale a respeito da doutrina espírita. Porque é ela que nos coloca diante do fato que é o espírito imortal. Porque até então a população em geral imagina que o importante é isso, a nossa personalidade que aqui, ó, com 100 anos vai. Entende? Quer dizer, então, que eles tenham consciência de que nós somos espíritos imortais temporariamente num corpo carnal. Então fiz uma amizadona com o João Vitor, eu tenho o WhatsApp do João Vitor, já coloquei o João Vitor em contato com os meus netos, eles já estão trocando figurinha, e ele hoje nos ouviu, e eu estou mandando um grande abraço ao João Vitor, aos seus familiares, né? E muito obrigado por havê-lo conhecido, porque é uma figura bacana, e foi uma oportunidade de conhecer mais uma pessoa. Que idade que ele tem? O João Vitor deve ter entre 10 ou 12 anos, ele é um jovenzinho, e realmente é uma pessoa muito querida e nos tornamos amigos. Amanhã, Geraldo, eu estarei em São Pedro. Amanhã vou lá ver a Verinha e falo para ela, tá? Ela já nos ouviu, né? Mas eu vou ver a Vera e o seu pessoal. E na outra segunda-feira eu vou estar aqui em Santa Bárbara, no Centro Espírita Batuíra. É, então, estamos aí com as nossas palestras, já estamos cobrando há muitos anos o Geraldo para também começar a fazer palestra por aí, né? Então que o pessoal aí dos centros procurem insistir com o Geraldo, porque o Geraldo precisa começar a entrar na roda. Não, eu estou tendo uma semana tranquila. No sábado que vem eu vou fazer uma palestra sobre família no Centro Espírita Paula Vitor, em Limeira, às 20 horas, no sábado. O Paula Vitor está fazendo todo mês, no último sábado do mês, uma palestra sobre família. E como eu estou às voltas de ajuntar o material aí, eu não sei se eu vou escrever um livro, se eu vou publicar um blog, sei lá o que eu vou publicar, de crônicas familiares. E tudo isso começou em cima de um artigo que eu escrevi para um centro espírita. Existe a família ideal? É uma pergunta, né? E, interessantemente, em coisa aí de um ano e meio, esse artigo foi visto 65 mil vezes. E eu achei, assim, um número significativo para poder explorar um pouco mais esse assunto, porque eu percebi que as pessoas, elas ficam esperando a família ideal que a sirva, mas ela não quer ser a ideal para a família dela. Então ela espera que a família seja ideal para ela. Ah, eu queria que meu filho fosse assim, que minha filha, que minha mulher, que meu marido, que minha mãe, que minha sogra. Mas e o que você poderia ser para eles? Você já pensou nisso? Então a palestra ela explora um pouco esse assunto. E se você estiver em Limeira e quiser compartilhar, é no Centro Espírita Paula Vitor, é fácil de encontrar o endereço, eu não vou saber falar agora. É um centro antigo, por sinal um centro que eu aprendi a admirar, de ver o trabalho de estudo que eles fazem. Eles têm mais de 400 pessoas em cursos, eles estão criando um auditório para mais de 1.000 pessoas, estão construindo, tem mais de 10 salas de estudo e estão construindo mais 5, quer dizer, esse é o caminho que o Espiritismo nos convida, né? Instruir e amar. Uma boa semana para todos nós, meu amigo. Muito bem, então eu até peço, Alan, que você faça a prece final antes de fazermos o nosso encerramento. Vamos solicitar aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham,